Parede, corpos mutilados, mosca de vermes por todos os lados, sexos pendurados com o processo, sexos pendurados com o processo. Assassino, doente, poço sanguinário, assassino, doente, poço sanguinário, assassino, doente, poço sanguinário, assassino, doente, poço sanguinário, mau cheiro, podridão, horror. Mau cheiro, podridão, horror. Sexo, odeio de esquema, preservativo pelo chão, odia de sangue, mau cheiro, podridão, horror, mau cheiro, podridão, horror. Assassino, doente, morto sanguinário, assassino, doente, morto sanguinário, assassino, doente, morto sanguinário, assassino, doente, morto sanguinário, mau cheiro, podridão, horror. Assassino demente, maneto estuprador. Assassino demente, maneto estuprador. Todo sanguinário, estrupador. Todo sanguinário, estrupador. Casa do grito, do sexo da tortura. Casa do grito, do sexo da tortura. Aqui sempre diz, Nelson Rodrigues. Assassino, doente, morto sanguinário, assassino, doente, morto sanguinário, assassino, doente, morto sanguinário, assassino, doente, morto sanguinário, mau cheiro, podridão, horror. Assassino, doente, morto sanguinário, assassino, doente, morto sanguinário, assassino, doente, morto sanguinário, assassino, doente, morto sanguinário. Mau cheiro, podridão, horror!